paixão, o príncipe da sofrência. Minha tropa, mãinha, essa pra se apaixonar. Quantas vezes eu chorei, lembrando da nossa história, lembranças e memória, que o amor que eu perdi, como eu posso esquecer, se na cama tem seu cheiro, dois lençóis e travesseiros, que um dia esteve ali. Nós dois nos amamos, é com lágrimas nos olhos e vejo que eu perdi. São fatos e lembranças do que estou, nossa história, lembrança de um amor que no meu peito nunca apagou. Telefone pra contato é 071-9-8512-9195 ou 071-8863-9800. Me liga! Quando eu olho nossas fotos e nós dois nos amamos, é com lágrimas nos olhos e vejo que eu perdi. São fatos e lembranças do que estou, da nossa história, lembrança de um amor que no meu peito nunca apagou, que no meu peito nunca apagou, que no meu peito nunca